Bem, o tema da palestra, ou melhor, o assunto hoje do encontro, é a lei da igualdade. É como a gente falou tempos atrás, uns 2 meses atrás, a gente colocou aqui em pauta o assunto sobre a lei da liberdade, a lei do karma, a lei do amor, a lei do trabalho, a lei da reencarnação. Todas elas são leis naturais, isso é, são leis divinas. E, como não poderia deixar de ser, a lei da igualdade também é uma lei natural, isto é uma lei de Deus, é uma lei divina. É uma lei que existe por si só. Não foram os homens, não foram os reis, não foram presidentes e nem sequer seres humanos que colocaram essa lei. Isso é uma lei natural, é uma lei divina. Ela veio desde os primórdios da antiguidade, desde que começou a existir a raça humana. É a lei da igualdade. Somos todos iguais perante o Criador. Mas como é que funciona essa questão de igualdade? Porque a gente sabe muito bem que falar aqui, na teoria, é muito fácil. Mas a igualdade, propriamente dita, a gente percebe que não existe. Ou se ela existe, às vezes, em lugares isolados e em povos que talvez tenham lutado tanto pela liberdade como pela igualdade. Então, eu vou ter que, mais uma vez, eu sou obrigado a voltar, né, na questão da história. Porque a história, ela nos conta sempre como é que se chegou a essa questão da igualdade, essa questão da liberdade, essa questão da fraternidade. E eu vou ter que falar de novo na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá em 1774, que dizia assim, que entre todos os seres humanos tem que existir autonomia. O que é autonomia? É liberdade. Igualdade e fraternidade. Ou no lugar da fraternidade, seria beneficência. Então, já lá, há 250 anos atrás, praticamente, já existiam esses homens idealistas, esses seres humanos, que eles tinham dentro deles essas ideias de liberdade e de igualdade. Mais precisamente, um pouco depois, né, na Declaração da Independência dos Estados Unidos também, existia essa questão, que os homens, eles devem ser livres e devem ser iguais perante todos. Se bem que na época, é claro, ainda existia lá nos Estados Unidos a questão da escravagista. Existiam ainda os escravos, que depois vieram a ser libertados, então, pelo presidente Abraham Lincoln. Mais precisamente, depois, em 1789, com a Revolução Francesa, que eu diria que foi um marco na questão essa, da questão da liberdade e da igualdade, tanto é que a bandeira deles era um triângulo onde existia as palavras escritas assim, liberté, égalité e fraternité, quer dizer, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa Revolução Francesa, ela marcou, digamos assim, de certa forma, não, ela marcou o final da Idade Moderna, e o início da Idade Contemporânea. Por quê? Porque ela conseguiu, de certa forma, essa igualdade, derrubando aquelas classes dominantes, né, do clero, as classes dominantes da nobreza, para que as pessoas do povo, aquilo que a gente chama de plebe, ou digamos assim, aqueles mais pobres, eles pudessem ter um pouquinho mais de oportunidades de trabalho, enfim, melhores oportunidades de vida, melhores oportunidades sociais, melhores oportunidades de trabalho, melhores condições de trabalho, que depois até então deu início à Revolução Industrial, tanto na França como na Alemanha. Mas isso, com o tempo, as pessoas, os homens, esses grandes idealistas, que, claro que às vezes que de forma violenta, e não tinha outra maneira de ser, eles proporcionaram esses ideais de liberdade e de igualdade, eles foram tomando consciência de que esse era o caminho. Porque, na verdade, os homens, quando eu digo, são seres humanos, homem e mulher, eles nasceram para serem livres e iguais, um perante os outros. E essa, isso se vocês olharem, eu aqui não estou me detendo nada no livro dos Espíritos, nem no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês olharem nesses dois livros, vai estar com todas as palavras que perante Deus todos os homens são iguais. Eu estou aqui tentando abordar a questão histórica, que é a dificuldade dos povos, das nações, em conseguirem chegar a esse ponto na questão da liberdade e da igualdade. Por que isso? Por causa daquela necessidade de poucos sobrepujarem muitos. Eu vou aqui falar sobre um filósofo que nasceu nos Estados Unidos, em Baltimore, em 1921. O nome dele era John Rawls. Ele não é muito conhecido aqui no Brasil, até há pouco tempo. Mas os estudantes de direito vão começar a conhecer muito bem ele. Ele editou em 1971 uma obra fenomenal chamada de Uma Teoria da Justiça. É um verdadeiro tijolaço, como eles falam no meio acadêmico. São quase 1000 páginas. Esse livro ele é dividido em duas ou três partes, não me lembro. Só sei que eu li só a primeira parte. A primeira parte desse livro fala da justiça como equidade. Equidade aqui, o termo equidade, em português, ele deve ser entendido assim, mais aproximadamente como que equilíbrio. Então, justiça como equilíbrio. E ele coloca ali naquele livro, bom, antes de iniciar esse tipo de explanação, eu queria dizer que ele foi professor da Universidade de Princeton e depois ele foi lecionar na Universidade de Harvard, tanto que ele foi professor de direito daquele que hoje ele é presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama. Tá? Então ele faleceu depois em 2002, quer dizer, ele viveu quase praticamente todo o século XX e ele adentrou no século XXI, sempre defendendo a justiça como equidade. E essa justiça como equidade, ele dizia assim, que através do equilíbrio das diferenças é que nós vamos chegar na questão da igualdade. E ele admite, na obra dele, de que é muito difícil nós aqui, atualmente, chegarmos a uma total igualdade. Mas ele diz que se nós diminuirmos as diferenças que existem entre nós, a gente consegue, sim, um dia chegar a uma igualdade. Porque não adianta querer trabalhar pela igualdade se as diferenças sociais estão hoje em tamanho descomunal. Tanto a diferença social, como a diferença política, diferenças econômicas. Então ele coloca essa questão de que se nós trabalharmos as diferenças e conseguirmos uma equidade, ele chama de equilíbrio entre essas diferenças, um dia a gente vai conseguir, digamos, uma igualdade. Mas uma igualdade sem suprimir a liberdade. Porque aí ele coloca também, na sua obra, de que povos e culturas de nações, grandes nações, que tentaram colocar a igualdade, impor a igualdade, eles suprimiram totalmente a liberdade. E nações que conseguiram colocar totalmente a liberdade, eles suprimiram a igualdade. Vocês perceberam como ele é bastante sucinto nessa questão de dizer assim que a diferença entre as pessoas jamais vai fazer com que se chegue a uma igualdade absoluta. Mas quando se conseguir que essas diferenças se diminuam, chegam ao patamar, digamos assim, aceitável, a igualdade vai chegar também num patamar aceitável. Talvez seja um pouquinho difícil de compreender isso, mas só um exemplo. Ele coloca, inclusive, no livro dele. Quando os ricos pararem de ser mais ricos e os pobres pararem de ser mais pobres, vai começar a gerar uma interrupção da diferença. Quando os ricos começarem a serem menos ricos e os pobres menos pobres, vai começar a existir uma maior igualdade. Então, aí está essa questão da igualdade. Um exemplo. O que está acontecendo nos Estados Unidos? Agora é um exemplo. Qual é que é o programa de governo dos Estados Unidos, o Barack Obama? Não é de cobrar os impostos maiores dos mais ricos? Um percentual maior de imposto dos mais ricos, um percentual menor dos mais pobres. Para que essa diferença vá para a assistência social, para os programas sociais? Essa é a questão. Então, para vocês verem que nem todo o filósofo, ele só falou para falar, né? Existe hoje uma pessoa que tem mais poder aqui, diria, no planeta, que é o Barack Obama, que é o presidente dos Estados Unidos, que foi aluno desse tal de John Rawls, e que ele está tentando colocar em prática aquilo que ele aprendeu dele, que é tentar diminuir as diferenças para que haja uma questão igualitária entre nós, seres humanos. Nós aqui, talvez não, eles lá, nos Estados Unidos. Mas é uma questão que vai começar, é uma questão que está começando. Então, eu hoje, quando estava pensando em falar alguma coisa sobre essa questão, lei da igualdade, me veio logo essa questão do John Rawls, porque uma vez eu tive que fazer um trabalho na faculdade sobre a primeira parte do livro dele, e cabe certinho aqui essa questão da igualdade. Que só nós vamos ter igualdade no momento que se diminuírem as diferenças.